Fala, Senhor. Água é algo muito importante desde a criação. Só em Gênesis, no capítulo 1, fala mais de 11 vezes. Jesus contou aquela parábola do rico e do Lázaro. O rico no inferno, a primeira coisa que pediu foi água. Uma das estratégias de guerra é acabar com o abastecimento de água de uma cidade. A população morre. Jesus Cristo disse, eu sou a fonte de água viva, quem tem sede vem a mim. E também ele disse que quem crer nele torna-se como um rio de águas, como uma fonte de águas. Essa estratégia do inimigo de cortar o abastecimento da água, que é a palavra de Deus nos corações, tem feito muitas pessoas morrerem de sede. E eu quero te dizer que você tem a palavra de Deus se você crê em Jesus Cristo. E a palavra de Deus é como um copo de água fresca para a alma sedenta. Veja do teu lado quantos estão morrendo de sede secos. Se você tem essa palavra no teu coração, abra tua boca como uma fonte de água doce e mate a sede do teu irmão. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.